Autorização para o Gonçalves, né? Autorização para o Gonçalves, né? Autorização para o Gonçalves, né? Autorização para o Gonçalves, né? Autorização para o Gonçalves, né? Autorização para o Gonçalves, né? Esquerda no perfil da PUCA, transição de parte. Aciona 5514 no transponder e o controle 120 decimal 80. 370, foi autorizado Campina Grande, acerto voo 90, da escola da 90 com pegar pulcas e parto na curva esquerda. Transponder 5514, controle de CD 208, é o voo 960. Voo 960, correto, chame pronto no 4, me espertando. Gente, chama o condutor, fala e puxa o 960. Aqui. Continue em Brasília, Portugal, 0219. Do 2711 no solo aos 44, livre taxi primeira direita, chame o solo 121 no décimo 9. 219. Papa Romeu e Yankee, Delta Charlie. Cruzamento efetuado, mantenha a proa nordeste, aguarda transferência para o controle. Papa Romeu e Yankee, Delta Charlie. Mantendo proa nordeste, aguardando transferência, Yankee, Delta Charlie. Salvador, o 2719 livrou. 2719, táxi de Alfa. Tira o táxi. Fazendo 92, afirmo. Prossiga para 2010, a gente permanece e reporte estabilizado. Reporte estabilizado. Ouvido, tua Alfa. Eu sou Mike Bravo, mais uma vez era Caju em 120 decimal 3. Oi, sim, é Lima Zulu Golf, boa tarde. Meu pai, se encontra aí, PLB? Nordeste, chame agora o controle, frequência 120 decimal 8, tenha uma boa viagem. Mantendo para o Nordeste, vai chamar o controle 1208, grato, sem alma, bom trabalho. 7 curva direita no perfil da árvore, 5533 o transponder e o controle 20 decimal 8. Corrigindo, o transponder é 10121. Alvembra o uniforme. A gente prossegue linha litoral no meu país. Se é autorizado, mantém DCT até o destino, sei lá. Controle ideal? 045. Autorizado zero para destino 1.010, 2 destino 09. Após 20 milhas, já passo para o controle. Reportará 20 milhas afastado, na sua escuta até lá, Yankee Delta Charlie. Chame o solo, 121, 19. Yankee Delta Charlie, por gentileza, estimado para pouso e ingresso na terminal. Está estimando pouso aos 2005. Só um instante para a terminal. Está estimando a terminal 1925, senhora. O Yankee Delta Charlie. Certo. 4118. Confim, nível de voo 360, prepare a arbota, só um instante, por favor. Dota 3192, passou ainda a terra, baixada e travada. Então 3192, continue a aproximação, reporte visual com campo, vento 950 graus, 90 nós, ajuste de altímetro 1019. Passar a visual. Portugal 021, now from the ground at 47, now right, calm ground 121, that's my name. Right, off the ground, off the line, Portugal 021. Push back, acionamento gate 1, antena 3155. Primeiro 2 no setor, aguarde. Aguarde. Dois Eu vou dar decorte final 02 Alpha, runway vacation and taxiway Foxtrot. Report go 021 Alpha, clear taxiway taxiway Alpha, report before taxiway Juliet. Copy, Unify Alpha, report reaching taxiway Juliet, report final 021 Alpha. A 710, o SAM 3192. SAM 3192, pouso autorizado, 0 norte, ajuste de altímetro 0019, chuva moderada, pista molhada. 5192. Boa viagem, voo na 966. Vista, direita, Índia, porta espera 1895, ajuste 1019, obrigado, boa tarde, 966. Na 3155, pode na equipe de escola, pode ter a nave da Gol, ingressar via Índia, liberar a retaguarda, ensino 1, chefe da Índia. Camarada, 3, boa tarde, Oceania 6327, portão 8, Xebeca, acionamento. Gente, 6327, aguarde para o puxo. Guardando para o puxo, Oceania 6327. Airport Call 021 Alpha, clear, taxiway Juliet, to gate 11. Vai taxiway Juliet to gate 11, airport Portugal 021 Alpha. Leme a 355 na escuta da, do solo. SAM 3192 no solo 50, livre táxi agora, primeira direita, chame solo 121 no décimo 9. Confirma a frequência solo? 121 no décimo 9. 19. Solo Salvador, boa tarde, SAM 3192, ligou. SAM 3192, taxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa e Juliette, SAM 3192. Autorizada a decolagem, pista 90, vento 940 graus, 90 nós, ajuste de altímetro 0019. Boa tarde, boa noite, meia, ponte de espera. Boa tarde, Luno 966, autorizado a alinhar e manter pista 90. Alinhar e manter 90, 966. Juliette, está 3192. Última frente da Juliette, está 3192, deixa eu ver. Está bom, senhor. Juliette 6327, poder equipe de escola, após o Portugal passar a retaguarda, iniciando 8, champion time. Tem condições de efetuar um pouquinho mais a retaguarda só para liberar o aeronave da sangue, é só a noite? Assim, tem condição sim. Então após Portugal, puxa um pouco a retaguarda, liberando a entrada do outono 8. Sim, então após o Portugal, puxa um pouco mais a retaguarda, liberando a entrada no 8, né? 6327. Já 3192, ingresse via Juliette, mantenha através do portão 62, observe a aeronave da Avianca, iniciando o puxo no 8. Assim que tiver condições, ingressa para o portão 08. Eu ativo a ingressa esquerda agora, Juliette, mantenho na posição, através da posição 612, e após o Avianca, puxo daqui a noite, ingressa no portão Instant 3, zona 2. 4, tá bom. 2789, do Cosmo. Boa noite, 84, contato Rádio Arrada Colégio de Saída Puca. Voz direto Jamo, seguindo para 230. Direto Jamo, 230. Boa noite, 84. Controle, boa noite, 84. Siga. Professor, guardando a proa do Alfa Romeo 363. Só tem tempo aí no aguardando para decolar. Então, Papa Tango Eco, Delta Fox, táxi autorizado, chame na Papá para ingresso. Preparar, Papá para ingresso. Uno 966, autorizado a decolagem, pista 90, 150 graus. 90 nós, ajuste de altímetro 90 no 9. Livre decolagem da 90, 90 no 9, o 966. 055, só não copiei o POB. Uno 78, 178 no POB. Gente, obrigado. Taxi à direita via Índia, no ponto de 1895, ajuste na 0, 19, uma boa viagem. Acho, direita Índia, 1895, 3155. Salvador Azul, Laguna 8, Salvação Alfa para Copa. Fox, autorizado, ingresso 997, reporte. Pronto para a decolagem. O 545 transponder o controle no 20 decimal 80. Confio em 260 da qual da 10 na saída elefa, transmissão. Aliás, na saída arma, transmissão elefa via fratura de liga e curva direita. Estamos transmissão da 554. Saída 20 decimal 8. Azul 4118 no gate 3. Correto, 4198, chame quando pronto, pushback acionamento. Chama dentro. No 966, decolada ao 56, chame controle de frequência no 20, decimal 8. 208, obrigado, 966. Siga. Já, 25 minutos para o frente. Livre do presente, mal tráfego conseguido reportar no setor. Obrigado, Tira da Charlie, controle. Ah, mesmo limite do terminal, prossiga com a hora que agiu na frequência 120 decimal 3. Já tá com 41 no Índia, no ponto espera 2.1895, ajuste no 09, uma boa viagem. Exato. Ponto espera 2.1895, poxa, né? 6.327.1995, poxa, né? 6.327. Controle Salvador, boa tarde, Gol 966, Pucas e Par, passa 3.000. 966, contato radar da Pucas, tudo mantenha 370. 370, 966. Gol 984, chama Centro Recife em 126, decimal 85, alternando em 12545. 2685-2545. Patrícia Salvador, boa tarde, azul 69-18, passo 200-1-50-100, informação alfa. É 998, sendo identificação, chega da Mari, desce e mantém o nível 150. Mari, desce e mantém o nível 150, azul 69-18. Considere autorizado para o 050-6998. Autorizado nível 050, azul 69-18. Azul 4-1-1-8, aguardo para o cobrança. Recusou 90, visual com calma. Delta Fox, autorizada a decolagem, pista 197, o vento 130 graus, 12 nós, ajuste de altímetro 109. Luz decolagem, Delta Fox, 107. Rodou, matação em Guarulhos 190, já visão com campo. Novembro, torre. Já visual com campo, senhor. Você está visual com campo? Abriu. Coordenação com a equipe de solo, a 109, o azul 418, estou autorizado por estacionamento. Deixa eu parar para o carro. Estou autorizando a afirmativa, senhor, mas está visual com campo. Zulu November, continue a aproximação para o 197, reporte final de 3 milhas. Continua na aproximação com reporte final de 3 milhas, essa Zulu November. Paulo Salvador, o voo 0097 na posição 9, autorização com o fim com informação alfa. Voo 0097, aguarde para a cópia, prepare a cópia. Aguardando a saída, é a bordo. Aqui no árvore, ele é padrão. Agora é ele, padrão. 3155, decolado ao 59. Chame controle, frequência no 20, 10.8. 3155. O Papa Tango Eco Delta Fox. Decolado ao 00. Chame controle, frequência no 20, 10.8. 1208. Valeu, Echo Delta Fox. Lembra a torre? Mas escuta, prossiga. O senhor tá visual com a pista 17? Agora eu tô pegando uma chuvinha aqui, uma cortinazinha, senhor. Mas tô totalmente visual no setor. Estilo agora visual com a pista. Zulu November, condições de pouso 97 visual? Afirmo. Pouso autorizado, pista 97, vento 940 graus, 109. Para evitar formações, aproximadamente mais 5 milhas nessa prova. Após desvios, de sua navegação na cruz de passo. Ok, após desvios, vai estar com 223, não passaremos. Controle F Delta Fox. Prossiga. Ok, já está com referências visuais, propõe o cancelamento e solicita prosseguir direto o morro a 2510. Obrigado. Sente. 3155 pode voar ali, Destreza? Tango Eco Delta Fox Front, plano modificado 09901, se mantém 2503, ajuste no 09. 7, Eco Delta Fox, atenção para 2510, direto Morro São Paulo. Controle, pode voar na proa de Leda, UTAN 3155? Autorizado Leda, UTAN 3155. Obrigado. Zona 966, chama sempre Recife, em 126.85, alternando no 25.45. Recife 2685, alternando 2545, ou 966. 3 Aguada, alterna Sierra Bravo, Quilo, Papá. 3 horas e meia autonomia. Direita Índia no Ponte Espera, todos os 295, ajuste no 09, é um governo. Direita Índia, Ponte Espera da 0295, obrigado. 412. Lembra no solo 02, livre táxi primeira direita, táxi aí papá, frequência livre. controle 2231 Passaredo, está no ponto ideal. Passaredo 2231, prossiga? Ok, a gente já está no ponto ideal, descida. Gente, 30 descida para 060. 060, 2231 Passaredo. Mantenha 2500 para ir lá com o Delta Fox. Delta Fox, mantenha 2500 para isso, ajuste no 019. 6327, autorizado a decolagem, pista no 0, vento no 40 graus, 129, ajuste de altímetro no 019. Tem decolagem, estado no 019, 6327. So 2789, read the speed to 200 knots, number 2 on the approach. 200 knots, 200 knots. 2698, desça para 4000 pés, ajuste no 019, está autorizado para hoje, Duna. Direto Duna, 4000 pés no 019, ajuste, azul 6918. Autorizado a diário, mantém a pista no 0, 4000. Vai estar até após Duna, senhor, só para não atrapalhar aqui na descida. Transponde ao controle 120, decimal 80. 360, com 15 pelo Lu 21, no decola com curva direita na Aravo, eleva 5551 no transponde 208. O controle, pronto para o pushback e acionamento, voo no 090, portão 9. Portão 9 autorizado, sempre tem. Pronto. Decolado ao 05, chama o controle, frequência no 20. 208, boa tarde. Controle Salvador, muito boa tarde, seu Chanel 6327, cruzando 2500 pés, perfil da El Coral. Chanel 6327, contato radar, saído da El, subiu, mantenha 240. Sobe 240, perfil da El, Chanel 6327. Controle, o azul 6998 está autorizado para você, né? Pode ser... Azul 6998, a princípio mantenha 4000 pés e eu guardo autorização para o procedimento 6998. 4000 guardando autorização, azul 6998. Azul 2789, continue our descent. Vai, azul 2789. São 3155, chama Centro Recife em 125 decimal 1. 3155. Controle 2231, Passaredo. Siga. Alguma possibilidade de a gente voar Duna para evitar a formação? Prezado Duna, redução para 2309. Ok, 2309, Duna, muito obrigado. Duna 6918, desce para 2003, autorizado procedimento, recorte estabilizado. 2000, autorizado procedimento, chama estabilizado, assim, 6918. Controle Salvador, Chanel 6327. Ok, guardando. Essa magnética 215, aproximadamente 20 milhas. Depois de desvios, vou direto coral. Após desvios, vou a coral, Chanel 6327. Which is 789, planning to maintain 3,000 feet, and it's 1019. 3,000 feet. 2,55 galeão. 1,89. Essa é a navegação na Pro de Coral, Oceania 6327. 0, 18, 9, 5, 1, 0, 9, 0. Azul 4198, decolado ao 08, chame controle, frequência 120, décima 8. Controle 208, azul 4198. Controle Salvador, boa tarde, azul 4198. Azul 6998, chama Torre Salvador em 1198, decimal 95. 2789, send it to 2000, clear, ILS, Hayward, 10, common status, N0, just for the police. We are reducing, 2000 feet, we report minus 7. Controle Salvador, boa tarde, azul 4198. 4198, contato radar, saída Argo, sul para nível 360. Argo 360, azul 4198. Número 2 para a cópia, prepare a MOMO com a estatística. MOMO na frescura. 327, prossiga. Está voando na proa direta de Coral, solicita desde já a coordenação com o Centro Recife para o nível final 200 para Ilhéus. E dá a grato. O nível 200? Afirmo, solicita a coordenação com o Centro Recife, nível final 200 para Ilhéus. Se tudo mantém a 200, informaremos a Recife, o Xanema 327. Então, subindo para o 200, Xanema 327. Torre Salvador, muito boa tarde, Bono 097, ponto espera, Dono 0, pronto. Boa tarde, Bono 097, mantém o ponto espera. Mateu, ponto espera, vou no 09. Período 2231, redução para 1909. Ok, reduzindo a 90231. 2231, desce para 3.10, o ajuste 1019. 3.019, 2231. Eco Delta Fox, autorizada descida para o estudo de tráfego local, não até rápido conhecido reportar no setor, frequência livre. Onde? 120, decimal 80, controle. 360 para Guarulhos, na Upper de Luna 0. Decolada 10 com curva direita da Auleta Motiva, transponder 5547, controle 1208, Xanar 6355. Xanar 6355, correto, chame pronto, remoto na 3. Vai chamar. Roger, Tower 118, decimal 95, good land. 2, 7, 9. Estou azul, 6998. Reporte visual, vento 140 graus, 129, estimado 700 pés. O ajuste de altímetro 1099. 1099, esse é 6998. Série 2231, desce para 2000 pés, autorizado o procedimento, reporte estabilizado. 2000, vai reportar estabilizado 2231, passarelo. Nitrolina autorizado 340, via Pesulu 20. Decola da 1-0, curva esquerda, no perfil da MOMO, transição Nenim. Transponder 5556, transponder, e o controle 20, decimal 80. A frequência do controle de saída 1208. Estimativa autorizada Petrolina 340, pista 10, curva esquerda, bombo no início, transporte 5556, controle de saída 1208, está próximo para o chiveque de acionamento. 4118, devido a informações, solicitou voada direta para o de Mops. Barulho de fundo aí na sua corrida, outras vozes. Autorizado no 62, enchendo para o táxi. Quatro, um, dois. Possível. Devido a formações, solicito voar na proa de Mopso. Sou 498, Cogênio com centro Recife, na frequência 128.8, alternando em 126.0. 288, alternando 260, boa. Solo 113, libera direita, 121, 19, solo. 219, 219, obrigado, boa tarde. Solo Salvador, boa tarde, 169, 18, validando para sair Delta. 169, 18, aqui é Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 169, 18. Visual com campo, baixa travão. 2789, avistado, pouso autorizado, piso sinal 0, vento 130 graus, 129, ajuste de altímetro 90, 19, pista amarela. Autorizado pouso 2789. Juliette, portão 01. Juliette, portão 01, azul 699. Pronto para 4. Pronto para 4. Para 3217, para confins, nível de voo 340, via pesura 10, tempo vaga após depositar no meio conforme. Decola da 10, curva direita no perfil da Dael, Leda, ótima. 564, transponder o controle 120, decimal 80. Confins 340, Upazulu 10, Papazi, Upazulu 16, decolada 10, direita da Elida Monte, 5564-2080, 3217 da Tanta, na posição número 2. É, a posição é Pubazi. Pubazi, da 3217. Correto, não deixa, me pronto, pushback para a meta. Tamo lá. Opa, série 223, ano estabilizado na 10. Alô, Salvador, boa tarde, 2719. Torre Salvador, 2231, passareiro, boa tarde, estabilizado. Passareiro 2231, boa tarde, continue a aproximação, aguarde, reporte visual com campo. O vento 140 graus, 129, ajuste de altímetro 90 no mar. Ok, é o vento 140 com? 129. Ok, com 12, obrigado. Na reporta visual. 1097, autorizando decolagem, pista 10, vento 140 graus, 129. Está livre, decolagem 10, vento 10. 2231, passaria do visual. Passaria 2231, pouso autorizado, pista 90, vento no 40 graus, 129, ajuste de altímetro 0019. Ok, livre, pouso 2231, passaria. Está no gate 10, destino à formação Alfa, autorização de tráfego. O 0 está em Chamagoa, 09, boa tarde. O 0097, boa tarde. 0097, contato radar, sai da Argo, tudo mantém a 360. Argo 360, 0097. Salvador, boa tarde, 6394, ciente, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera. 3145. 3145, Gariel, prepara da El, guarde cópia. Por favor, número 2. Da El, obrigado. Chené 6314, autorizado a alinhar e manter o sonoré. Novamente, eu vou no 69. Se tem informação alfa, autorização. Teria autorização Guarulhos? 21 no livre táxi, primeira direita. Ele solo 121 no 19. Direita, 219, obrigado, passarelo. Decola do 10 após curva esquerda, Pucajamo Caju. Transponder 5572 e controle 20 de sinal 8, Gol 620. Gol 620, só não copia o nível, 370. Afirmativo, 370, Gol 620, solicitou autorização, pushback e acionamento. Portal 90 autorizado, chamar táxi. Chamar a táxi, Gol 620. Entra 3145, pronto para a cópia. Positivo, 3145. 3145, está autorizado para Galeão, via Open November 857, nível autorizado 360, decola da 90, curva direita, no perfil da Dael, Leda e Irume. 5007, transponder, controle 120, decimal 80. Da Juliette, 2231, passaremos. Patente da Juliette. Mantém. Já 3145 aprovado, 360 para o Galeão na UN857, subida da Euleda Irume, transponder 5007, controle 120.8. Já 3145 correto, confirme somente o portão que se encontra. É o 8. Portão 8, chame pronto, puxa o equipamento. Chamarei. Passarido vai para a remota 1 ou 2 ou seria outra remota? Afirma. remoto 1-2, pode ingressar Juliette, fique atento, aeronave da Gol puxando no 10, remoto 1-2. E a 1-2 já fica atento a aeronave da Gol na 1-0. Gol 1-1-69, pronto para cópia. Copia 1-1-69. 1-1-69, está autorizado para Guarulhos, via Zulu 1-0, nível de voo 360, decola da 1-0, curva direita no perfil da Dael, Leda, Motiva. 5-0-1-2, o transponder, controle 1-2-0, decimal 8-0. Autorizado 360 Guarulhos, pela UP do Gol 10, decola a primeira curva à direita, na Dael, Leda, Motiva. Transponder 5-0-1-2, controle 1-2-0, decimal 8, manutenção pronto 1-0-7, ou 1-1-6-9. Perfeito. Bom, subiu Mateus 3, 4-0, 3, 1-4. Zona 097, Centro Recife, em 1-2-8-8. 1-2-8-8, bom, 097, boa tarde. Gol 620, está para fora o táxi, PLB 177, autonomia de 3 horas e 4, alterna, por seguro. No 620, autorizado táxi de Apache com o Índio, no ponto de espera, torre 1-1-8-9-5, ajuste 9-0-9, uma boa viagem. Apache com o Índio, no ponto de espera 1895, correção, alternado nossa Serra Bravo, Serra Gol. Falou Gol 620. Afirmo, Serra Bravo, Serra Golf. Uma boa viagem. Obrigado. 869, identifique se chegada é bom, se desse mantém em 050. Ficou bom para o 050, boa noite, né? Câmara 314. Câmara 314, na escuta para você. Cruzado direto Petrolina, subindo restrito para o 280. Direto para Petrolina, restrito 280, Câmara 314. Salvador, boa tarde, Gol 620, ponto de espera da 1-0. Boa tarde, Gol 620, autorizado alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1-4, 0 graus, 1-2 nós, ajuste de altímetro 1-0, 2-0. Autorizado a linha decolar, 1-0, 2-0, Gol 620. Tá, 3217, puxa back acionamento, portão número 3. Tá, 3217, autorizado, portão 0, deixa chama táxi. Autorizado, chama táxi, 3217. Passaria 2231, prepara Momo, transição, WhatsApp e aguarde cópia. 620, boa tarde. A matrícula, por gentileza. Prossiga, Eco Delta Fox. Alô, Salvador, hoje é né? 6355, remota 1-3, pushback acionamento. Chama na 6355, na remota 1-3, autorizado, chama táxi. Chama na 6355. Voltar no 1254. Centro Recife no 2685, no 2545, Oxané 6314, obrigado, até já. 1-3, Salvador, boa tarde, Gol 620. 1869, isso é via para 2 no PED, ajuste do metrô 9020, informe estabilizado. Via para 2019, ajuste do metrô estabilizado, Gol 869. Eco Delta Fox, mantenha-se minha vida. Não tem estado radar com o a distância em relação ao VR Salvador, caso tenha condições. O plano modificado zona 933. Aguarde contato radar. Estimativo. Controle Salvador, boa tarde, Gol 620, perfil da PUCA. Momento, perfil da direita, magnética 1.00, aproximadamente 2 dias. Alfa, passo para o hotel, contato com a região. Sem indicação, via chegada bom, se deixe manter a 4 mil pés, ajuste o altímetro normal 020. Acho que é o Papagu, fechando de educação. Sete, formação Atis Alfa. Fechando de educação, aguarde o contato radar. Boa noite, Salvador. Salvador, aguarde o contato. Papagu, contato radar. 62 milhas nordeste do Salvador. Foi a posição bom, para interceptar a chegada bom, conforme o pundal descida. Para o está procurando instrumentos, 7 mil pés, mobilidade 2 mil metros, chuva moderada. Então vamos fazer a bomba do controle bom 620. Só siga. 620 Puka, desvia à direita, no momento retornando a rota. Vou inicialmente, Jamo, voo 1620. Jamo, voo 620. Eco Delta Fox, de educação. Chama inglês, matando a 3, seu Eco Delta Fox. Tudo se atrapalha, quer que fique um pouco mais para trás, mas... Eco Delta Fox, contato radar. Ah, 33 milhas sudoeste do R. Salvador. Foi a posição ITAP para interceptar a chegada a Mari. Após ITAP, voa Duma para interceptar a sinal LS 18, pista 10. ITAP após Duma para LS 10, Eco Delta Fox. 69 autorizado, chama táxi. Muito obrigado. Salvador, 3560, 0 da Alfa, passando 180 para 150. 3560, sendo educação, via chegada mar, desse mantém o 050. Ajuste o altímetro no 0, 20. Desce ao 050, altímetro no 020. Da 3560. Está chovendo na vertical do campo, vai? Segunda torre, chuva moderada. Iremos confirmar essa situação. Já está bom, viu? Medida 1020 direita, Índia, para a Pantera. 1-0, 1-2-9, para 3-2-7. Autorizo o TAN 3560, voar direto Duna? Negativo, não autorizado, TAN 3560, número 4 na aproximação. 7, né? Todo 09 na escuta de controle Salvador, não é necessário cotejamento. A torre nos informa agora que o teto é de 600 pés, de visibilidade de 2 mil metros, chuva forte sobre o aeródromo. Preciso na frequência 12685 alterno 125 decimal 45. 2085 alterno 2545, bom 620. push. Controle 3560 para deixar no desvio à esquerda para o praticamente norte para ver sua formação. Sete, está livre de juízo, informe o tempo. Vai para. Uno 169, autorizado táxi via Pátio 1 e táxi Índia até o ponto de espera da pista 10, no ponto de espera Turvino no 8.95, QNH 1020. Gente, com 1020, vive táxi com Pátio Índia no ponto de espera, chama a torre 8.95. Final do segmento elétrico, pista 10. Pode estar no 2001, ela vai montar estabilizar o DLR, 4 da passagem. Azul 4206, ação de indicação via chegada a mar, esse mantém o 060, ajusta o metro 1020. Papatango, Papá Victor Hotel, reduza para 2209. Estabilizado o voo no itinerário. Voo 869, atenta a chuva forte sobre o aeródromo, 760 pés, 2000 metros de visibilidade, completo final do procedimento, chame agora a torre, na frequência 118.95. 895. Chama o controle frequência 1208, boa tarde. 208, muito boa tarde. Boa tarde, Gol 869, passa assim para baixar o travado. Boa tarde, Gol 869, forte visual com campo, vertical, chuva leve e moderada, pista molhada, vento 140 graus, 129, ajuste atinto 020. Vente ajuste, forma analisando, Gol 89. Tony, Samalu, boa tarde, Sam 3190, para o fim da Alfa. Sam 3190, Sione, indicação, via chegada a mares, esse mantém o nível 070. Ajuste da altímetro 1020. Via mares, desce ao 070, com 1020. Tan 3145. Prossiga. A aeronave a cauda está com algum problema? Nós podemos iniciar o processo aqui mesmo? Sim, em coordenação com a equipe de som está autorizado. A aeronave ainda não está pronta para o táxi. Gente,